Sim. Cluster. Agente frequentemente usado é como se fosse um sentido geral para empresas, firmas, é isso? É. Indústrias. É. Indústrias e também aquelas instituições que dão suporte à cadeia produtiva. Instituições de pesquisa, assistência técnica e extensão rural, governos que dão suporte à cadeia produtiva, certo? Agências que atuam em determinada cadeia produtiva, por exemplo, a Agência Nacional do Petróleo regula e controla a cadeia produtiva do petróleo. Brasil. Anatel, Telecomunicações, Anel, Energia Elétrica, certo? Então ela de uma forma atua na cadeia produtiva. ANA, no caso da água. Então consiste em uma sequência de operações que conduzem à produção de bens, cuja articulação é amplamente influenciada pelas possibilidades tecnológicas, pelas tecnologias que encadeiam as relações entre as empresas da cadeia. Quem fabrica o bem, quem compra o bem, os insumos que se transformam em produtos que chegam em casa das pessoas. Tudo é mediado aí pela tecnologia. E em torno disso, os agentes desenvolvem suas estratégias empresariais, suas estratégias econômicas, suas estratégias de marketing. Então você tem relações que ao mesmo tempo são interdependentes, complementares, mas são ao mesmo tempo subordinadas a forças assimétricas, forças hierárquicas, ou seja, os agentes da cadeia produtiva não têm o mesmo poder. O poder ele é assimétrico. Mas nesse momento, ela tem um poder assimétrico na cadeia produtiva da empresa, tudo no mundo. No Brasil, no mundo, não muito, mas tem um poder. Petrobras tem um poder na cadeia produtiva do petróleo aqui no Brasil. Outro Brasil, você toma JBS ainda tem o setor de produção de bala, né? No Brasil, no mundo, inclusive nos Estados Unidos. E aí, por que essa coisa é realmente uma grande empresa, uma empresa vai comprando outras empresas. E no caso da JBS, recebeu dinheiro público para comprar outras empresas no país, no setor, empresas médias, e aí ela cresceu consideravelmente seu faturamento. No Brasil, não se deu. Certo? E aí, fica mais comum que uma empresa dessa, por adquirir uma condição de liderança, recebe um apoio do governo, em termos de crédito mais barato, facilitado, cria condições de ela comprar outras empresas, né? Acompanhar outras empresas pequenas e médias e aumentar sua participação no mercado, tudo o que ela quer, chegando até o monopólio da compra de carnes em vários municípios do interior do Brasil, inclusive no centro-oeste brasileiro. Menos até aqui no Nordeste, mas mais onde se concentra a grande produção de carne no Brasil, que é o centro-oeste. Mato Grosso do Sul. Né? Isso seria um exemplo de truste? Isso seria um exemplo de truste? Truste é aquela condição, exatamente, que ele domina, vai dominando toda essa seria, quase toda a cadeia produtiva. Truste é o resultado de uma integração vertical. Exatamente, seria. Pode ser uma tendência, né? Vamos dizer que ele não que ele seja, mas seria uma tendência o truste, a formação do truste. Sob o comando de uma holding, que é a JBS. No caso, é a holding do grupo JBS. Perfeito. Estava caminhando para isso. Não era. Sabe por que não era? Ou melhor, a JBS, aliás, você pode dizer que a JBS era um trust. Era um trust. Era, se caracterizou como tal. O trust é uma consequência da integração vertical da cadeia produtiva. Mas ela não era a única empresa da cadeia produtiva, certo? Você tem a BR Foods, uma Sadia Impedicador, compete com ela. Tá? Ela não domina plenamente a cadeia. Por exemplo, ela não domina a cadeia de aves, sumindo predominantemente, no caso da JBS, inclusive tem a BR Foods e tem outras empresas também do setor, mas ela domina a cadeia bovina. Não é a única, mas ela tem uma certa hegemonia. Tá? Certo. Espaço geográfico. Por exemplo, clusters de tecnologia da informação e comunicação no Vale do Silício, nos Estados Unidos. O cluster de fruticultura, o agrocluster de fruticultura do Polo José Fernando. Então, esses clusters, eles adquiriram um certo dinamismo competitivo mundialmente através da concentração geográfica de indústrias pertencentes à mesma cadeia produtiva com as suas conjuntas de interesses comuns. Os polos agroindustriais é um exemplo? Os polos agroindustriais podem se caracterizar como clusters, não necessariamente, mas podem se caracterizar como clusters. Se você tiver uma concentração de empresas que atuam naquele setor dinâmico competitivo, então você pode dizer que você tenha vários agroclusters no agronegócio brasileiro, espalhados pelo Brasil. Adapta os tecidos que mais estão. conceito, ele vai dizer que as indústrias e as instituições que apresentam conexões entre si, horizontais e verticais, né? Vai dizer que cluster é isso, ou arranjo contínuo local no Brasil, indústrias e instituições que apresentam conexões entre si, horizontais e verticais, incluem empresas de produção especializada, empresas fornecedoras, empresas prestadoras de serviços, instituições de pesquisa, instituições públicas e privadas, suporte fundamental. Uma região, uma energia, uma concentração geográfica setorial de empresas das quais são geradas externalidades produtivas e tecnológicas. Você tem uma ação conjunta de integração dos agentes econômicos nos arranjos produtivos que permite que ocorram vantagens competitivas no nível industrial para uma região, explorando diversas economias de aglomeração. Então, o cluster faz parte dos estudos da chamada economia da aglomeração. Você reúne-se, define-se a junção de empresas. E essa economia de aglomeração reduz custos de transação, propicia uma troca de conhecimento mais rápida e mais próxima entre as empresas. Espacialmente. Poderia dizer também, deixar que uma cooperativa faz parte também da economia de aglomeração. Cooperativa? Uma cooperativa, mas que não é nada que é muito cluster. Uma cooperativa pode sair do cluster. Certo? Uma cooperativa pode sair. Seria assim, vale aí. Rede, sim, pode. Economia de aglomeração está muito próximo dessa terra de redes. Então, claro que a rede, então, necessariamente, para existir a rede, necessariamente precisa de uma concentração geográfica. Mas toda concentração geográfica precisa se articular em rede. Aí você adota muito bem o conceito de rede e a tanto é que houve muitos, eu não sei se você já industrial e agroindustrial, de serviços no Brasil. Os ministérios adotaram políticas nessa perspectiva, certo? Políticas de fomento ao fortalecimento de clusters, sobretudo, fortalecimento. Por exemplo, cluster papel celulose, que no Brasil é forte. O cluster ou os clusters de papel celulose, né? Digo mais, o cluster ele está inserido no conceito de complexo industrial. Então você tem, por exemplo, quando você fala de papel celulose no Brasil, você tem várias regiões que produzem papel celulose. Então você pode dizer que você tem vários clusters que você está vinculando ao regime. Então o conceito de cluster não é um conceito econômico, é um conceito geográfico. É o conceito da organização industrial, economia, o conceito da geografia econômica, da geografia. Certo? Tá claro? As duas ciências estudando o mesmo fenômeno, que é econômico e geográfico. Polos de produção de fruta, de manga-uva no Brasil, de pau de areia, falei, mas tem Minas, tem outras regiões, tem o sul do Brasil, que é um outro, você poderia chamar de outro, agrocluster, um conceito de agrocluster. Há quem considere que a Ford aqui se caracteriza como um cluster da indústria automobilística na Bahia. Tem uns que estudam também, estudaram o conceito de cluster para a região do cacau. Tá? Estuda a região do cacau, estuda a Bahia. Enfim, você pode ter vários clusters no país vinculados a uma mesma cadeia produtiva e ao mesmo complexo industrial, industrial ou agroindustrial. Tá? A principal produz o motor e o chassi, né? O design. O resto. da indústria de autopeças. Então são outras empresas que produzem os componentes. Então essas empresas estão lá dentro da montadora, porque ali elas estão em um processo, participando de um processo permanente de inovação. E ao mesmo tempo da concepção do novo produto que é o novo veículo. Além de viabilizar também como você tem essas facilidades, também gasta menos, né? Então, porque está tudo junto. Você gasta menos. E na outra relação que eu descobri que era desse jeito, porque o meu pai, quando ele veio comprar um desses no carro, falou, o vendedor falou, os faróis que estão na Fiat, então, os mesmos que estão na Citroën. São idênticos os faróis da Fiat. Você vê que a Fiat e a Citroën são os faróis mais fortes que tem. Aí eu fiquei, poxa, por que isso? Mas você vê que está em contagem, mesmo para o que vai indicar para o que vai indicar para o carro da Citroën. Exatamente. E ainda mais isso, com as novas tecnologias surgindo, né? O que vocês veem, o que nós vemos hoje, como se ampliou a complexidade econômica, tá? Da estrutura econômica, ao longo desses últimos 100 anos, a expansão da atividade econômica. Agropecuária deve estar representando aí uns 360 bilhões de reais, agropecuária. Mas o agronegócio, que envolve banco, envolve, que é o crédito, envolve a indústria, envolve universidades, enfim, o complexo todo. Serviços, logística, estima-se que seja algo em torno de 30%. Mas por 40% das exportações brasileiras, 50% da população economicamente ocupada no meio rural, mas aqui incluída a agricultura familiar, que ocupa mais do que a empresa, a grande empresa propriamente dita, que é tecnologicamente modernizada com o padrão da produção dele, fazer incluir a agricultura familiar aqui. 45% dos dados das famílias são produtos do agronegócio. Comida. Então é um setor que não se apresenta como uma situação de crise estrutural de forma alguma. Não precisa de se alimentar. Claro que tem seus períodos de crise, como toda atividade econômica, né? Pontuais até, mas não é um setor que se apresenta. Ainda mais hoje no Brasil, altamente diversificado, nem o agronegócio empresarial, nem a agricultura familiar. Ainda mais você tendo políticas públicas nesse sentido, né? Como o Bolsonaro, que avança. Então, claro, você tem questões circunstanciais, cada demanda pode cair. Mas ela não é tão impactante quanto uma crise que afeta o setor de serviço, a indústria, propriamente dito. Vocês veem que, diante de toda a crise que o país está vivendo, o agronegócio continua a crescer. Claro que ela não cresce mais do que crescia antes, mas ele continua a crescer. Ou seja, ele continua a gerar, ele continua a dar o salto, o ponto positivo do PIB brasileiro. O PIB brasileiro em 2014, 2015, 2016 foi negativo. Ou seja, o Brasil produziu menos riqueza do que antes. Os dois anos juntos chega a quase 9%. Então o Brasil, em termos de produção, regrediu. Certo? Mas a queda da produção se deu brutalmente na indústria e no setor de serviços. O agronegócio, mesmo produzindo menos que anos anteriores, mas produzindo positivamente, entendeu? Deu sinal positivo, que não foi preponderante, porque os outros setores apresentaram sinais negativos. Quando eu falo agronegócio aí, nesse caso, eu estou falando do agronegócio propriamente dito e a agricultura familiar. Tá? Exatamente aquele cientista, o inventor do seu laboratório sozinho, trabalhando, era o estereótipo do século XIX. Depois, uma outra fase do processo de inovação. A fase de pesquisa e desenvolvimento centros, recebendo serviços em departamentos distintos, que ainda permanece. Inovação de rede, que é o aperfeiçoamento das competências existentes. Primeiro, habilidades, trabalho do produto existente, o processo, ou mesmo criando um produto novo. Então, você tem três fases de como a inovação foi considerada, né? E onde, ou pelo qual, ou pelas quais, era surgido. Hoje é muito mais difícil você trabalhar o conceito de você ter um empreendedor sozinho. Não é que não tem, você tem na doutora Fidesz, tem doutores que inovam, mas ele sempre vai estar imbuído, inserido em um contexto comunitário. É. Olhando o que os outros estão fazendo também, o que seus pares estão fazendo, certo? Então está cada vez mais. Não estou dizendo que exista, mas existe um empreendedor, inventor, mas ele não é mais o hegemônico no nos processos de inovação tecnológica da indústria mesmo, para a gente dizer, de serviços. Não dá para ser. O que vai na microfinar se pode ainda, nas comunidades tradicionais, rurais, você pode ainda ter, encontrar esse encontro, aqueles que criam, por exemplo, tecnologias sociais. Certo? É porque não dá para competir, né? Então, não dá para competir, não é para competir. Não é para competir. Não faz parte da competição. Então, no âmbito da competição capitalista propriamente dita, você tem os departamentos de PD das indústrias e hoje cada vez mais elas, aquelas que se complementam, né? Estão articuladas em clusters, criando estruturas de rede. De pesquisa, que é o que é comentado também nas universidades. Certo? O que seriam vantagens econômicas escuras, as vantagens competitivas dinâmicas do Haddad? Seriam, na verdade, as formas, digamos, o que Smith e Marx chamariam de acumulação competitiva do capital. Precarização das relações de trabalho, poluição ambiental, trabalho escravo, isenções fiscais. Mas, em muitas situações, o capitalismo precisa dessas condições para garantir até suas estratégias competitivas dinâmicas. Certo? Sobretudo nos países onde a estrutura capitalista, onde acontece retrocesso, ela dá margem a que as vantagens espúrias aconteçam. Diga. O que são vantagens espúrias? São porque as vantagens. São vantagens espúrias. Vantagens espúrias são vantagens. Digamos. Suscetíveis à repressão. São vantagens ilícitas. Sim, são vantagens ilícitas, não necessariamente ilícitas, mas imorais. Podem ser ilícitas. Isso, vantagens imorais. Certo? Mas não necessariamente imoral e ilícita, não exclusivamente. Podem ser, por exemplo. Uso de trabalho escravo. Sim. É uma vantagem espúria. Ou seja, a empresa está ganhando dinheiro com a produção do trabalhador e a produção desse trabalho escravo. Ou precarização da relação trabalhista. É uma vantagem espúria. Está claro? Por exemplo, não pago direitos trabalhistas, esse tipo de coisa. Pois é, exatamente. Ele está transformando, retrocedendo as relações do campo com a situação de relações escuras. Ministério do Trabalho é feito dentro disso. Ou seja, consolidando o processo de acumulação política do negócio brasileiro. Então vamos imaginar, claro, que o negócio brasileiro, a salvação do país, foi fantástico. Agora o negócio brasileiro também precisa das vantagens espúrias, portanto da acumulação primitiva, fundamentais do trabalho. Como a Nike, como grandes empresas, também precisam de fase e precisam dessas relações espúrias em outros países. A Nike, quando fabrica sua bola para a Copa com as mulheres paquistanesas, em condições não muito adequadas, isso é uma vantagem espúria. Quando muitas empresas vão para a gente, indústrias de mão de obra mais barata, então elas estão buscando vantagens espúrias. Então as vantagens espúrias não necessariamente são baseadas em licitudes ou imoralidade, mas, por exemplo, mão de obra barata seria uma vantagem espúria. Uma isenção fiscal, em que o Estado perde sua capacidade de arrecadar, é uma vantagem espúria. Diferente da vantagem competitiva dinâmica, que é dada pelo avanço tecnológico e industrial, certo? Pela consolidação da sociedade e do estudo de sociedade de conhecimento. Mas não vamos nos iludir e saber que muitos setores industriais, baseado nas vantagens dinâmicas, muitos precisam também das vantagens espúrias para garantir sua lógica de acumulação. Isso é prática do agronegócio. Por exemplo, o agronegócio, quando ele se expande e derruba essa mata para plantar, ele não está causando impacto ambiental. Quando ele vive com aqueles correntões no cerrado, o trator de um lado e o derrubando de mata, isso é se basear fundamentalmente numa vantagem espúria centrada em recurso natural. Muito embora lá adiante ele vai usar o que tem de mais avançado em termos de tecnologia, do uso de insumos químicos, de máquinas, sementes melhoradas e de agricultura de precisão. Mas lá atrás, no início, a população primitiva dele, baseado em terras baratas, ondiladas, enfim. Então, o agronegócio é verdade, a cultura brasileira avançou muito sobre produtividade, e mais ainda do que em relação à expansão da terra, em virtude do avanço tecnológico, do progresso terra, mas não exclusivamente. Então, não vemos defensores exclusivos do agronegócio ou dessa ideia do progresso técnico, dizer que o agronegócio brasileiro só se expandiu porque teve tecnologia, somente tecnologia avançada. Não. Teve também muito recurso natural. Certo? Muita terra em condições jurídicas, terras compradas de forma barata, enfim. Então a agricultura brasileira era centrada em conhecimento, mas também em recurso natural. Não é à toa que se expandiu e se expande. Não é à toa que devastaram já 50% dos cerrados. Mata Atlântica nem se fala. Se tiver 10% de Mata Atlântica, né? Não tem, né? O valor é 7%. 7%, né? Exatamente. 7% de Mata Atlântica, 50% de cerrados. Estão no bioma amazônico. Né? Então, o que tem isso de vantagem econômica, dinâmica? Tem nada, é espúria. Derrubar a mata, vender a madeira para as madeireiras que já estão lá derrubando e comprando, gerar dinheiro para plantar ou criar boi. Certo? Então, com base em recurso natural, comprando-se terra barata ou ocupando essa terra. A legislação até prevê a ocupação da terra de forma mansa e pacífica, ou até o fazem através de laranjas, depois compram as quatro partes, ou mantêm terceiros como donos das propriedades, mas fazendo parte da mesma atividade econômica, da mesma empresa. Certo? Segundo a dados, nós temos um roteiro metodológico para estudar o cluster. Por exemplo, delimitar a área geográfica, ter indicadores do clima setorial na indústria, definir os aglomerados como lugares produtivos, ter os serviços de suporte empresarial, ter uma contabilidade de custos adequada, assistência técnica, controle de qualidade, assistência técnica, pesquisa e desenvolvimento, fonte de especialização e subcontratação. Então, quero dizer que isso é um roteiro que ele coloca para assistir a um determinado cluster. Então, são elementos que você tem que considerar. Estudar um cluster. A logística do transporte, né? Para que a produção é escoada para outras regiões. Por rodovia, ferrovia, hidrovia. Qualidade de serviço, sistema educacional, qualidade de acesso, agências regulatórias, sistema de financiamento, centro de pesquisa de universidade, instituto de especialidade, depósito de comercialização. Matadinho. esgotamento de lençol freático, contaminação de solos, forma de controle de reciclagem de resíduos e o ISO 14000, número 718. No ambiente de cultura organizacional, hoje o nível de qualificação do empresarial, né? Normalmente se fala de nível de qualificação de empregado, né? Trabalhador, né? Mas isso aqui é fundamental. O nível de qualificação do empresarial. E quem toca a empresa é o dono. Quem toca a cooperativa são os cooperados. Então você tem que concluir, né? Você não pode depender só do nível de qualificação do empregado. Você tem que defender. Tem que ter um nível de qualificação do empresário, porque ele que vai tocar a sua empresa. Ela tem aquela coisa que diz é o olho do dono que cresce o negócio, não tem? Hã? É isso aí. O dono é a qualificação, não só a presença do dono, mas a qualificação do dono também, para lidar com o negócio. Se me chamar para fazer. Enfim. Por exemplo, eu tenho capital e eu quero que a empresa tenha interesse. Se eu contratar alguém, vai agir. Não sei quanto pode. Ah, aí você entra em um executivo. Mas aí isso acontece muito quando a empresa é uma empresa já complexa. Empresa grande, você precisa de um profissional com esse perfil. Mas para você contratar esse cara, esse profissional, você tem a qualificação já, o conhecimento de exigir o perfil do profissional que você quer. Entendeu? Aí você está exigindo para ele te ajudar. E você não tá, consegue sozinho dar conta mais por questões realmente operacionais e físicas. Então você precisa de um profissional desse perfil. Tá bem? Aí dá, ocorre um período da complexidade do crescimento do empreendimento. Se me chamarem você tem um nível de qualificação empresariado, adoção de técnicas de gestão. Gestão é sinônimo, pode ser usado como sinônimo de organização? Gestão, organização, administração. Tomar decisões, gestão que você faz, tomar decisão, administrar, organizar, planejar a gestão. Planejar, organizar, administrar, tomar decisão, controlar. Isso faz parte da gestão. Do management, né? Que o norte-americano chama. Gerenciamento, gestão, produção e gestão, mesmo. Adoção de técnicas de planejamento estratégico, marketing cultural internacional, marketing que a JBS utiliza, né, BRFUNS, nível de informatização dos setores concorrentes, os certificados de qualidade. Isso aí, demanda e necessidade de insumos, de conhecimentos, específicos em ciência, tecnologia e urbana. Então, dono de recursos humanos especializados, pós-graduandos, bolsistas, mestrado, doutorado. Sistemas de informação para os clusters, combate à enfermidade que causa conjuntos diretos e indiretos ao cluster. Momento de técnicas específicas para ecossistemas brasileiros. Centro de pesquisa e laboratórios especializados. Empreendimento de sessão da Embrapa, sendo pequeno, no caso agrícola. Programa de gestão de treinamento, programa de gestão de pesquisa, apoio à orientação de infraestrutura especializada em ensino e pesquisa. Você pode dizer que hoje o Brasil hoje já tem isso consolidado. O Brasil está até consolidado. Certo? Difusão de incentivos fiscais para a promoção de eventos científicos e tecnológicos. Muito embora o país esteja passando por uma situação das contas públicas difícil, financeira, né? Sobretudo o Estado. Mas essa estrutura aqui está consolidada. Universidades, centros de pesquisa. Agora tem alguma dificuldade, nessa de bolsa, de estudo, mas isso tem que ser uma dificuldade. que o Estado, esse dinheiro é um orçamento. Hoje, mas amanhã tem. O Estado, ele tem uma expressão, né, que se diz muito popularmente, se qualquer mas o Estado é uma viúva que tem dinheiro, certo? É uma expressão que se usa, o que é isso? É uma ou um viúvo que tem dinheiro, né? Uma viúva ou um viúvo. Por quê? Porque ela tem coxa. Certo? Então assim, por não ter, ele gasta. Thank you.